já tô te despedindo. Só não precisa ligar mais 100 vezes, já tô quase indo. Será que dá pra você falar mais baixo? Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto. É esse tipo de atitude que me faz desanimar a gente. Confiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente. Se for pra ser assim, vou terminar com você. Eu não sou passarinho pra você me prender. Se for pra ser assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Pra ser assim, vou terminar com você. Eu não sou passarinho pra você me prender. Se for pra ser assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Você não tem um coração, tem uma gaiola.